Thank you. Thank you. Amador, Papa Tango Romeo Yanguinho. Está para colar o da ONU, só que com o plano para lá. Desculpa. Seattle. That's Fatty. Boa tarde, 2200 agora para o 370. Controle 1198, Santos 205, boa tarde. Salvador 3805, urbano direito. 3000, Radael.